vesti a mesma roupa, pensei no mesmo beijo, fiz o mesmo caminho, sentei na mesma mesa, pedindo pra o garçom, traz mais uma cerveja. Já tem mais de um mês que essa é minha rotina. Quando ela se foi, eu mudei a minha vida. Eu era o cara que ficava em casa e que só queria dormir de coxinha. E agora que eu tô sem ela, tô aqui no bar, bebendo sozinho. Antes dela ir, eu juro que tinha melhor companhia. E agora tô na calçada com um cachorro e uma latinha. Mais de um mês que essa é minha rotina. Quando ela se foi, eu mudei a minha vida. Eu era um cara que ficava em casa e que só queria dormir de coxinha. E agora que eu tô sem ela, tô aqui no bar, tô bebendo sozinho. Tinha melhor companhia. Agora tô na calçada com um cachorro e uma latinha. Eu era o cara que ficava em casa e que só queria dormir de conchinha. E agora que eu tô sem ela, tô aqui no bar, tô bebendo sozinho. Antes dela ir, eu juro que tinha melhor companhia. Agora tô na calçada com um cachorro e uma latinha.